Paulo Salvador, bom dia, copia Alfa Vitor Romeu. Prossiga. Pedindo autorização para reboque para ponte 5 do pátio principal. Tem sobre confirmar a posição? Posição 5. E o senhor se encontra no momento? Pode repetir, por favor? Poderia confirmar a posição que o senhor se encontra no momento? É, pátio 3, posição... Olha, pátio 3, posição 8, não tenho certeza. Sim, foi autorizado até posição 5, me reporta ao término. Tá, ok. Solerna 251, no chame agora centro Recife na frequência 125, decimal 1, boa viagem. 251, uma boa semana, Solerna 251. Comente para a tripulação, bom dia. Tenente Alfa Vitor Romeu. Diego 961, sentido da Gulf, localização Galeão 400. OPM 961, eu sou autorizado da Leão, nível de voo 360, decolada 190, curva direita, saída da El, transição lenta, após o bridge via após o 190, após o SMAP, após o URGIT, após o VACENE, após o conforme rota. Controle Salvador OPM 119, decimal 35, transponder 5133. Da 360, conforme rota do plano, falando da 190, da El, linda após o bridge. Controle 119, decimal 35. Bom, 961, no chão pronto para o tiver treinamento. Legal, Factory Alpha. Gente, autorizado, me chamo pronto ao término. Alfa X-Ray Alpha. Bom, Alfa X-Ray Alpha na escuta do solo. Alfa X-Ray Alpha. Gente, como me recebe? Gente, grata. 961 para o GPS acionado na posição 8. 961, não estou autorizado, me chama um táxi. Autorizado, chama táxi 961. Alfa, X-Ray Alfa, me reporta para ingresso no Pátio 1. Ativo, pronto para ingresso, pode participar o SPA. Gente, autorizado até a posição 03, me reporta o terminal. Afirmativo, autorizado até o gate 3, apontado ao terminal, muito obrigado. Bom dia, TAM 3517, altimetria em Salvador 1011, desça para 2000 pés, W20 direto pelo TAM 3517. Gente, Alfa, que sou eu. não sou autorizado a táxi, a Pátio 1, a Táxi Índia, com o esperador no zero, chama ponto. Confirme que chamou o Saulo? Go ahead. Ok, 8 copo com 200. Ok, comando 77, Puka departure de Pai Transition. Puka departure de Pai Transition. Fogo 1961 na linha e decola pista no zero, vento 110 grau e 069. This array e the departure is Puka and Zipa transition, ok? 1077. Puka, Papa, Uniforme, Charlie Alpha, and Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. This is regard, and this departure. Your departure will be Momo departure and GP transition, Condo 077 to the sub runway upper Whisk 50. Momo departure, Mike Oscar, and GP transition, Golf Echo Bravo India Tango, Condo 077. Condo 0. Altimetro com ele 11, reporte localizador, Tanto 55 no 7. Semare, quando 077 reporte para a Discop. Com 1961 no decolado, 23, chama controle, 1-1-1, 2-1-3-5. 1935, Renato, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 961, Gadael, passa 1500. Bom dia, Gol 961, contato radar na decolagem, direto Leda Vigilância, 1961. Direto Leda Vigilância, 1961. Preciso da presente Bridge. Aguarde o 961. Autorizado Bridge, 1961. Autorizado, muito grato. Maria LS 135-7. 135-7, completa final LS, torre 118-95. Bom dia. Bom dia, 135-7. Chame agora centro Recife, frequência 125, decimal 1, Gol 961. Confirmando Recife, 125? Decimal 1. 1, graças, bom dia. Bom dia, bom voo, 961. Gol 965, desça 2000, da livre LS, recorte estabilizado, altimetro 1011. 865 da Gol, desça 2000, altímetro 1011, livre LS, chão estabilizado. Torre Salvador, bom dia, 135-17. Salão 3597, ajuste altímetro no 011, não tem livre pouso, pistão 0, vento 100 grau, 05 norte. Pouso autorizado, pista 10, ajuste 1011, Salão 3517. Salvador, bom dia, TAM 3171 para informação Golf, autorização Guarulhos. TAM 3171, chamando o Salão 219. Ah, sim, a gente vai chamar o Salão 219. É que eu vi uma notícia que o Salão estava indisponível. Solo Salvador, bom dia, TAM 3171, informação Golf, autorização Guarulhos. TAM 3171, Guarulhos 360, autorizado, VP Zulu no meio, decola pista 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 119-35, aciona 5142. Autorizado Guarulhos no 360, VP Zulu no meio, decolando a 10, curva direita, na da Euleda Bridge, 1935, controle 5142, transponder, T3171. Porta push, T3171. Gente. São 3517, salve 33, rua direita, chama solo, 1215, bom dia. Salvo Salvador, bom dia, 3597. 3597, muito bom dia, estou autorizado o táxi Alfa Juliette para a posição 0471. 3597, um bom dia.